518099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado à educação básica. E nesse espaço, nós trazemos professores, alunos, para que possam falar sobre seus projetos educacionais ou mesmo performances de alunos, né? Tanto em arte como mostrando aqui os seus dotes intelectuais. E, quando possível, também nós trazemos convidados de diversas profissões, artistas de uma forma geral, escritores, advogados, juízes, promotores, enfim. A intenção nossa é mostrar para os alunos, para os formandos, né, do ensino médio, as diferentes profissões. E hoje o nosso papo é sobre cultura, né, na cidade. Nós temos aqui com o secretário, secretário de cultura, né, professor Ney Vilela, que está com a, enfim, coordenadoria, né? É, mas por isso que é mais fácil falar secretário. O coordenador de artes e cultura tem status de secretário. Ah, sim, ótimo. Tá. E nós vamos conversar de uma forma geral sobre cultura na cidade, né? O que os artistas podem esperar da nova administração, coisas do gênero. Boa tarde, Ney, tudo bem? Tudo bem, é um enorme prazer estar com vocês. Boa tarde, professor Toninho, professor Ney Vilela, meu amigo de tantos anos. Verdade, Maurício. É, professor Clésio, que hoje também no programa, nessa conversa agradável dos nossos sábados, né? Todos os sábados no programa sábados, Ensino Básico em Revista. Às 13 horas. Isso aí. Professor, pois não. Quais são as metas mais imediatas dessa administração para a cultura em São Carlos? Olha, nós temos até algumas metas um tanto quanto ambiciosas. A primeira delas é transformar a coordenadoria em Secretaria de Cultura. Por que isso? Para que nós possamos ter uma estrutura funcional mais adequada para os padrões de uma cidade que, afinal de contas, está se aproximando rapidamente dos 250 mil habitantes. Essa é uma preocupação inicial. Outra preocupação é em relação a multiplicar os espaços dedicados à cultura na cidade de São Carlos. Eu vou dar um exemplo. No Festival Internacional de Teatro em Rio Preto, eu tive a possibilidade de conhecer os teatros de Rio Preto. Eu contei 12. Rio Preto, claro, tem 2,5 vezes a população de São Carlos, mas 12 teatros, bastante. Se a gente comparar com São Carlos, outras cidades, Piracicaba acabou de construir mais um teatro, então são 2 da prefeitura, mas há teatro também da Unimep. Enfim, se nós observarmos as cidades do porte de São Carlos, ou um pouquinho maiores, nós temos uma multiplicidade de espaços. São Carlos não tem. A gente só não percebe o quanto a gente está carente, porque nós temos o SESC, que tem um aparelho cultural bem encorpado, né? E isso ajuda bastante. E nós temos 2 universidades que possuem também as suas vidas culturais próprias. Agora, São Carlos precisa de mais espaços para a cultura. Esse é um fato. A terceira coisa, a terceira preocupação, está relacionada à formação de público. Veja, nós ficamos aproximadamente 30 anos sem teatro municipal. E isso acaba provocando um dano que as gerações seguintes acabam sentindo, porque você ficou sem espaço para desenvolvimento de atividades teatrais, para o trabalho dos amadores de teatro, né? E o teatro, depois de remodelado, ele ficou com uma plateia muito pequena. 400 assistentes é muito pouco. Se você pega uma peça de teatro de qualidade lá de São Paulo, ou um musical, quanto é que a gente teria que cobrar de ingresso para valer a pena eles passarem por aqui? Então, nós temos esse problema aí, né? Muito bem. Por conta da nossa necessidade de reconstrução de públicos, numa época em que temos internet, nós temos a TV a cabo, enfim, temos TV por satélite, uma série de outras atividades, né, que faz com que a pessoa prefira ficar em casa. Numa situação dessa, você precisa criar eventos que façam o público de novo sentir vontade de ir para a rua. Então, nós no mês de julho vamos fazer um festival internacional de música de concerto e vamos fazer um festival de teatro, né? Reinstalando uma que é a tradição de São Carlos, a tradição dos festivais de teatro. Então, essas atividades, elas têm um jeitão de serem atividades grandes, né? Mas a preocupação é outra. A preocupação é, de fato, trazer de novo o público para os locais de atividades culturais. Muito bem, pensando nessa preocupação, a gente precisa também fazer com que o mapa cultural paulista, que ocorre com dinamismo em várias cidades, seja realizado em São Carlos. A partir da próxima semana, nós estaremos inscrevendo pessoas, grupos, para o mapa cultural paulista, né? E nós vamos fazer a virada cultural, dias 23, 24 de maio. Enfim, essas atividades, elas são atividades de um certo porte, mas elas precisam ser realizadas para que a gente possa construir público. E por último, será que aqui em São Carlos nós temos ideia de quantos produtores culturais nós temos? E aí eu falo de música de raiz, conjunto de rock, né, que está lá na garagem, o pessoal que escreve, que faz poesias, o pessoal do teatro, o pessoal que tem, puxa vida, gastronomia, culinária, isso é cultura. Nós precisamos encontrar, esses já são mais fáceis de encontrar, né, o pessoal do balé. Nós temos a necessidade de juntar todo esse pessoal, artes plásticas, num recenseamento cultural, para que, a partir daí, as atividades da coordenadoria, saindo do terreno dos grandes eventos, possa incentivar aquela atividade das pessoas que estão em São Carlos. E por último, né, mas não menos importante, estamos desenvolvendo atividades de cineclube. Como se vê, tem bastante coisa para fazer. Tem bastante coisa. Eu acho, acredito que 4 anos serão poucos, né? Exato. Eu acho que nós temos aí um déficit na questão artística, na questão cultural em nossa cidade. Veja bem, nós falamos que as pessoas, você disse isso e é bem verdade, que as pessoas preferem ficar em casa, tamanhas oportunidades que tem com TVs, com várias, com internet, com outras diversões caseiras que são mais fáceis, né, do que ir a um espetáculo fora de casa. Mas o SESC, quando ele traz os eventos, sempre estão lotados. Quer dizer, existe essa demanda, esse público para esses espaços? Existe uma demanda reprimida, sem dúvida. Agora, mesmo olhando para o SESC, eu, por exemplo, tenho o meu grupo de música, o Letras e Sons, eu queria falar sobre ele mais tarde. Quando a gente se apresentou no SESC, nós tivemos nas primeiras apresentações também exiguidade de público. Por quê? Exatamente pela falta do hábito. Então a pessoa fala, eu assisti um dos shows e gostei. Aí fala para o segundo, depois de 4, 5 apresentações, aí você já tem um público maior. E no caso do SESC, existe uma dificuldade que precisa ser enfrentada, que é a do transporte coletivo. Sem dúvida. O SESC, ele está numa região que não tem. Numa posição onde o transporte coletivo é uma carência, é uma carência grave. E nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e dentro de alguns minutos estaremos de volta para mais um bloco do programa Ensino Básico em Revista. Eu isso, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com o professor Ney Vilela, secretário de Cultura da cidade de São Carlos, coordenadoria, mas que futura, dentro de pouco tempo, se transformará numa secretaria. Né? Que os anjos digam amém. Ney, por que que não se aproveita os espaços públicos da cidade, como, por exemplo, alguns eventos esporádicos, como, por exemplo, o Chorando Sem Parar e alguns outros, algumas coisas que já tiveram ali na praça... Da 15. Na praça... Ali não, na, da... da do, da Câmara, como é que chama aquela praça ali? Coronel Salles. Praça Coronel Salles, que são espaços bem amplos para se, por exemplo, fazer outros tipos de eventos. Por que não um teatro ao vivo, ou se não, ao invés de Chorando Sem Parar, um viola de todos os cantos ou qualquer coisa desse tipo? Olha, eu vou fazer um desafio. Eu vou me apresentar na Praça Coronel Salles e você vai ficar lá 2 horas assistindo. Ninguém aguenta. Por conta do sol. Então, olha só como as coisas são complexas. Nós temos uma praça que foi reconstruída para atividades culturais, mas foi reconstruída, que me perdoem os grupos de trabalho que planejaram a praça, foi reconstruída de uma maneira, do ponto de vista cultural, pouco eficiente. Veja só, nós temos planos diferenciados. Se você coloca uma multidão lá, você vai ter gente caindo, né? Nós temos problemas lá. Isso não quer dizer que as praças não devem ser usadas. Pelo contrário, elas devem ser usadas. No ano passado, eu ainda estava na coordenadoria da Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda, eu levei um auto de Natal para a Praça Ronald Golias, lá na cidade de Araci, no dia 2 de dezembro. E a receptividade foi muito grande. Agora, lá na praça... Na Ronald Golias, 2 dias antes, eu passei por lá e tive que pedir que fosse feita limpeza, e isso foi feito por conta própria. Limpeza, o mato estava alto, a praça tem só 2 árvores, se eu não me engano, então a gente teve que fazer a apresentação no período da manhã. Né? E a gente teve que escolher se era o público ou se era o artista que ficaria tostando ao sol. Os artistas escolheram ficar tostando ao sol e o público pode ser alojado. Nas nossas praças, nós temos dificuldades para implantar sistema de eletricidade e de som. Enfim, essa coisa que você pede é absolutamente correta e vai ser feita, tem que ser feita. A questão dos banheiros, desculpa, dos sanitários também, toda essa logística para levar para a praça também é muito difícil. Exato. No Chorando Sem Parar, uma preocupação da Fátima, né, é exatamente onde localizar os banheiros, porque isso é necessário e você... Há que reconhecer que a presença dos banheiros bem próximo do local onde você está apresentando o show não é a coisa mais convidativa que existe. Então, todas essas preocupações têm que ser levadas em consideração. Então, podemos dizer que a administração vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? De fazer com que as praças sejam melhorados, porque existe uma cultura na cidade, né, de ocupação das praças. Exato, e que é muito bem-vinda. Eu conversei com o Caio Graco, né, que cuida dessa questão, ele está vivamente preocupado, inclusive pediu para que a gente converse mais para adequar os espaços das praças, as atividades culturais. Nós vamos trazer o Caio Graco aqui também nesse programa, será um convidado nosso também. Sim. E eu já aproveito, o Ney, para fazer um pedido a você. Quando essas atividades culturais forem marcadas aqui em São Carlos, você pode divulgar ou dar um telefonema, a gente divulga aqui no nosso programa essas atividades, que é muito importante que São Carlos tenha isso. Tá bom. Pois é. Então, até aproveitando o gancho. A semana que vem, a gente está iniciando as inscrições para o Mapa Cultural Paulista. Então, isso é importante que todas as pessoas, na área da música, do teatro, dança, tem várias atividades aí. Culinária também? No caso do mapa cultural, eu precisaria ver. Eu não tenho certeza, eu deixei isso para o meu chefe de ação cultural, que é o Roberto Mori, resolver. Né? Na próxima quarta-feira, dia 3 de abril, a gente inaugura a pauta de apresentações do Teatro Municipal. E nós vamos começar com o show Letras e Sons. Né, o show de música popular brasileira. O tema é Viva o Povo Brasileiro, contando as lutas, vitórias e desventuras do povo brasileiro através da música. Né, é um show que vai ser apresentado de maneira beneficente. O grupo Letras e Sons não vai cobrar cachê e os ingressos serão ou uma roupa de nenê de 0 a 3 anos ou um livro infantil. Então, na segunda e na terça-feira, a bilheteria do teatro vai estar aberta durante o dia para receber esses donativos e trocar por ingresso. Pode ser também na hora do show, mas aí pode provocar uma certa fila. Eu recomendaria pegar os ingressos antes. Devolver as escolas também nesse projeto. Sim. E outra coisa, nós teremos várias atividades no teatro. Eu estou lembrando que no dia 15, o escritor Dionísio da Silva, né, que ficou muito tempo trabalhando aqui na Universidade Federal, ele vai fazer uma palestra no Teatro Municipal também. Além disso, nós teremos uma programação grande que a gente divulga depois com calma para a Festa do Clima. Né? Nós estamos também ultimando os detalhes para a escolha da Rainha do Trabalhador e a Rainha do Clima. E temos a Parada das Flores no dia 21 de abril pela manhã, que vai ser uma parada bem legal. E a Exposição Nacional de Orquídeas, está confirmado para a praça? Está confirmado lá. O local Pedro de Toledo? Exato. Nós da coordenadoria achamos que o melhor caminho é de procurar uma adequação para o piso da onde antes estava a piscina municipal, né? E sobre essa adequação nós vamos colocar as tendas dos orquidófilos, porque o espaço específico dos orquidófilos está em petição de miséria, infelizmente. Tá bem... Parece que foi abandonado aquilo, né? Olha, se fosse abandonado, estaria melhor. Parece que foi depredado, né? É uma pena. Existe algum projeto para recuperar aquele local? Olha, eu costumo dizer que para estas questões o melhor caminho é escutar os arquitetos. Eu vou conversar com o pessoal que milita na área para que a gente possa encontrar a melhor solução. De qualquer maneira, os orquidófilos estão completando 50 anos, 50 né? anos. E com 50 anos, uma coisa que eu me desagradaria muito de fazer é desalojá-los, é ou não é? Então a gente verá como é que a gente vai fazer, mas isso com mais calma. O espaço já está sendo recuperado, viu, professor Clésio? Mas São Carlos não carece de um espaço maior para esse tipo de evento? Ou esses tipos de evento? Porque ali fica uma coisa meio que... Fica meio apertado, as pessoas ficam muito, sei lá, parece que se sentem pouco à vontade de ficar todo mundo junto e depois os shows acontecem lá do outro lado, em frente ao Mercadão, e depois tem coisa esparramada para todo lado ali. Será que não seria legal construir um espaço amplo para que se colocasse tudo num lugar só? Ótimo, você começa a campanha, tá? Porque é um festódromo. Na verdade, vamos olhar, por exemplo, vamos a Araras. Araras tem um parque, tem um lago no centro da cidade. Né? Se nós olharmos para as grandes cidades, Ribeirão Preto com a sua Cava do Bosque, se a gente olha para Campinas, o que que a gente observa? A gente observa que, no caso de São Carlos, a gente encontrou algum planejamento urbanístico, mas só há muito tempo atrás. A cidade, ela cresceu numa velocidade que fez com que muitas coisas acabassem ficando para trás. Claro, nós também temos que lembrar que o que torna São Carlos bonita também torna as coisas difíceis. O relevo montanhoso faz com que as

foi um sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar, será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. Dá um beijo, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. Dá um beijo, hein, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Foi um sinal bem triste, morena. Fiquei a imaginar, será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema quando canta traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, me beijar. Dá um beijo, oi, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar. Dá um beijo, oi, é isso, amigos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o coordenador de artes, né, o professor Ney Vilela, das Artes e Cultura. É, que Ney, deixa eu... Ele, desculpa, Tani. Oi. É, só falar uma coisa. Oi. O nosso programa, ele sempre traz diversas pessoas da comunidade, da cidade. Nós já trouxemos aqui grupo de teatro amador, já trouxemos grupos de pagode, de música, etc. Como você disse no primeiro bloco, tá carecendo, tá faltando a gente juntar tudo isso. Sim. E por que que não se promove uma semana de teatro amador na cidade? Como existia, como o nosso querido, nosso amigo professor Dagoberto Rebute, que já participou disso na década de 60, 50, 60, 70, que o teatro amador na cidade era muito forte e depois, por algum motivo, não sei, desapareceu. Tá, se você me permite, eu compararia esse tipo de argumentação a tentar construir a casa começando pelo telhado. Ou seja, o Festival de Teatro Amador, ele é a coroação de uma série de atividades que permitam empoderar os grupos de teatro amador, fazer com que esses grupos tenham uma produção. E isso não pode ser feito se você não tem espaço para as apresentações. Isso não pode ser feito se o grupo de teatro amador não se mirar em outros grupos que estão com seu processo de criação mais avançado. Aqui em São Carlos, nós temos alguns grupos com um trabalho relativamente bom, e alguns até com um trabalho muito bom, mas isso decorre, por exemplo, do auxílio do governo do Estado de São Paulo a partir do chamado Projeto Ademar Guerra. Pelo Projeto Ademar Guerra, vêm diretores, enfim, pessoas que ajudam o grupo de teatro a se organizar melhor enquanto grupos de teatro amador. Então, o que que ocorre? É por isso que a gente vai fazer um festival de teatro no meio de julho deste ano. A ideia é exatamente, junto com esse chamariz, trazer os grupos de teatro amador, porque a organização de um festival é algo bastante complicado. Então, eles verão, e eu espero que eles participem, colaborando, ajudando a montar o festival. Por quê? Porque a gente vai aprender a fazer festival. A ideia é exatamente esta, fazer o festival. Esse festival a gente vai chamar de Festa, Festival San Carlense de Teatro, e o ar já está pronto para quando ele se transformar em teatro amador também, né? E a sigla é muito agradável. A ideia é exatamente essa. Vamos fazer com que esse pessoal receba esse toque de reunir. Vamos reunir o pessoal, vamos trabalhar junto. E em 2014 a gente tem um festival que já estará organizado por São Carlenses. Eu vou trazer um curador de Rio Preto, né? O Humberto Sinibaldi, que foi o criador do Festival Internacional de Teatro, né? Então ele vem, ele ensina o pessoal daqui a fazer. Eu pedi a colaboração da Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda, então a Juliana Tessarin, que trabalha lá na Oficina Cultural, vai ficar de olho, vai aprender. O meu pessoal, a Márcia Casaburi, vai aprender. Então, no ano que vem, nós temos as condições, o know-how para fazer o festival. Tá certo? Então, essa atividade está sendo planejada. Eu fiz um convênio com o grupo Preto no Branco, para que eles possam me ajudar a trazer peças do grupo do projeto Ademar Guerra. Nós teremos, se eu não me engano, 10 peças de teatro trazidos pelo Ademar Guerra no decorrer do ano, né? E muitos deles teatro de rua, né? E no Festival de Teatro, na festa, que vai ocorrer entre 15 e 21 de julho, marquem na agenda aí. No Festival Ademar Guerra, no Festival São Carlense de Teatro Amador, na festa, nós vamos ter 3 noites com teatro experimental, né, em horário diferenciado. Vamos trazer 2 críticos para assistir às peças que a gente trouxer para o festival, para que no debate, depois da festa, da apresentação da peça de teatro, as pessoas dos grupos de teatro conversem com o crítico diante de uma apresentação que já foi feita, para que as pessoas ganhem ferramentas. E nós vamos fazer oficinas ou workshops de teatro no decorrer do festival. A gente já fechou um acordo com o SESC, só falta oficializar, e nós vamos usar o espaço do SESC, o Teatro do SESC, o Teatro Municipal e a Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda. Então, o que você está pedindo, a gente está fazendo. Legal. Tá? Só uma perguntinha. Existe a possibilidade, já que você disse que o nosso teatro é pequeno, de se construir um maior? Ou isso é viável? Ou será que isso... Olha, vamos fazer o seguinte. Eu sei que aqui em São Carlos tem a Volkswagen. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar um projetinho, vou visitar a Volkswagen, vamos ver o que acontece, vamos visitar as grandes empresas que estão em São Carlos. Porque ocorre o seguinte, existem leis de incentivo à cultura. Rouanet, o PROAC, que hoje em dia é o mais eficiente aqui do governo do estado, do ICMS, né? E nós vamos tentar fazer com que parte dos recursos que São Carlos paga sob a forma de impostos e vai lá para longe, não volta mais, esses recursos fiquem aqui, né? Eu tenho conversado também com o Douglas da Orquestra Filarmônica de São Carlos. São Carlos tem uma grande orquestra filarmônica, eu estou falando alto, olha, uma grande orquestra filarmônica, uma das melhores orquestras do Brasil, e o São Carlense nem conhece. Verdade. Né? Então, nós vamos fazer o Festival Internacional de Música de Concerto com a Orquestra Filarmônica, e eu e o Douglas vamos fazer uma espécie de viagem até os nossos empresários. Ney, existe na cidade de São Carlos uma cultura sertaneja muito forte também. Sim. O que a coordenadoria pretende fazer para esse pessoal, assim, em termos de ajuda? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber aonde estão todos os que trabalham com a cultura sertaneja. Uma outra coisa importante é que essa relação ela precisará ser mais direta, né? Então, algum tipo de intermediação sempre é bem-vinda, mas o coordenador de artes e cultura precisa conhecer os grupos. não é? E aí, o que que ocorre? Agora, num primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse pessoal para as festas da cidade. Mas, a partir de maio, eu acho que a gente vai ter boas notícias para todo o pessoal. Nós vamos fazer mais um intervalo, Ney, né? Estaremos de volta dentro de alguns minutos. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar o pandeiro no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Batoqueiro, raro, paco, tiga, papa. Beru, beru, beru, bam, papa. Beru, beru, beru, bam, bida. Quero ver a grande confusão. Bam, na mão, oh, e é mel. Amavó é o samba rock, meu irmão. Em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gapa, dedo do bapa, bapé da papa, pa, pa, pa. Quero ver a grande confusão. Dedo do barago, mamadeira. É o samba rock, meu irmão. Só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Badoguero, nero, ba, ta, ba, ba, ba, be, ba, ba, ba, de, ba, ba, ba, be, ba. Quero ver a grande confusão. Ta, do, ba, ba, be, a, do. É o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Amababá, bababá, bababá, quero ver a grande confusão. Babi na papê, babapiô, bariô, é o samba rock, meu irmão. Ah! É isso, amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico e Revista, hoje com o coordenador de Artes e Cultura, professor Ney Vilela. Ney, vamos voltar um pouquinho no tempo. E esse desafio de aceitar essa incumbência, esse cargo? Olha, aconteceu o seguinte, por aproximadamente 12 anos, eu tive muitos obstáculos para trabalhar aqui na cidade de São Carlos. Eu acabei ministrando aulas a longa distância daqui e, inclusive, acabei me radicando na cidade de Jaú, né? Na metade do ano de 2011, eu fui convidado e aceitei, um pouco depois da metade do ano de 2011, de me transformar no coordenador da Oficina Cultural Sérgio Buarque de Holanda. No decorrer de 2012, por ser membro do Instituto Teotônio Vilela de Estudos Políticos, eu fui chamado pelo Paulo Altomani para ajudar no plano de governo. Então, acabei fazendo a coordenação do plano de governo. Aí, no final do ano, com o Paulo eleito, eu fui sondado para ir para a Secretaria da Educação. Na Secretaria da Educação tem pessoas maravilhosas e muita gente com muita qualificação, qualificações até superiores à minha, para exercer atividade. E na cultura, por conta do fato de a gente ter um teatro que ficou paralisado por muito tempo e cheio de problemas, por conta da coordenadoria ter se transformado numa central de eventos, quer dizer, ela cuidava muito mais das festas do que de atividades culturais propriamente ditas, o que ocorreu é que ninguém queria ficar com a cultura, né? E aí o Paulo chegou e falou assim: Ney, você fica, eu adoro cultura. Cultura é muito mais tranquilo do que ficar na Secretaria da Educação. Sem dúvida. Não é verdade? Então, embora eu tenha ficado com um enorme carinho pelo pessoal da Secretaria da Educação no período outubro-novembro, quando o Paulo falou, fica com a cultura, né? Eu nem consegui falar que eu... Nossa, vou pensar. Não, eu fico sim. E, então, é um desafio. O Brasil ainda não acordou para o fato de que a economia contemporânea gira em torno da cultura. Vou dar um exemplo. Trilogia Senhor dos Anéis rendeu aos Estados Unidos 2 bilhões de dólares. Ok? Que é mais do que o Brasil exporta de café por ano. Tá certo? Se a gente observar a indústria fonográfica, você que está me escutando aí, você tem TV a cabo, TV por satélite, um terço do dinheiro que você paga é royalty para a produção cultural estadunidense. Ok? Hoje, 9,5% do PIB dos Estados Unidos é cultura. Quando a gente fala, olha, as pessoas estão em casa, o que acontece quando alguém vai assistir uma peça de teatro? Vai ao restaurante. Tá certo? Se você tem um festival de estacionamento, combustível. Exato. Se você tem um festival de teatro em São Carlos e vem gente de outra cidade, o cara vai abastecer aqui, vai frequentar o hotel. Tá certo? Quando você tem um evento cultural na praça, o pessoal compra uma pipoca. Enfim, nós, hoje, quando fazemos cultura, nós fazemos a economia girar. E no interior de São Paulo, existem poucos focos, centros culturais. As cidades do interior do estado de São Paulo não acordaram para o fato de que cultura movimenta a economia, dinamiza a economia de uma cidade. Porque o dinheiro que você paga no supermercado, etc., esse dinheiro entra na prefeitura de qualquer jeito. Agora, o dinheiro daquele camarada que veio de outra cidade assistir um evento cultural em São Carlos, esse dinheiro a gente ganhou. Tá certo? E isso, normalmente, não se pensa. Mesmo que você vá tirar uma foto, você comprou uma máquina fotográfica, tá? Quando você vai a um parque, e essa questão da cultura, do turismo, do lazer, essa questão é que dinamiza as atividades econômicas de uma cidade. E tem outra coisa. Hoje eu conversei com um italiano, que foi lá na Coordenadoria de Cultura, e eu me lembrei de Florença. Florença teve uns malucos lá da família Medici que financiaram grandes artistas. Gastaram pra caramba. Pois é, hoje, passados 5 séculos, Florença fica com os dividendos daquele gasto com atividade cultural. Então, hoje, quando você fala de cultura, pô, vamos gastar com um festival, que absurdo, né? Quando você faz isso, você está construindo um fortalecimento econômico que várias gerações vão se aproveitar dele. E essa realidade é uma realidade insofismável. Médici, a família Médici, Lourenço Magnífico, gastou dinheiro lá em Florença? Pois é. Todo ano a Florença vão mais turistas do que a soma de todos os turistas que vêm ao Brasil. Florença é Romeu e Julieta, a terra do Verona. Verona, é perto. É pertinho. É perto. Então. Mas Florença tem um rio muito lindo também. Exato. É uma arquitetura muito bonita. Exato. É uma cidade muito bonita. Realmente tem um mirante também fabuloso. Exato. É isso. Verona, que é onde está a casa, até hoje, a casa da Julieta. Tem a sua estátua lá. E outra coisa também, pois não. Os jovens, né? Os jovens atraídos pela cultura, por esses eventos culturais também, desvia, né? O jovem de, talvez, de atividades que não sejam, né, boas para ele. Sem dúvida. Na verdade, eu não conheço jovem rebelde. Eu conheço jovem que não tem o amparo das atividades culturais, do apoio educacional, né? Eu digo o seguinte: cada real investido em atividades de cultura, cada real investido em atividades de educação, vale tanto quanto com a saúde, né? Porque você economiza 10 reais da segurança. Você economiza o dinheiro gasto na saúde. Vamos colocar aqui também os esportes, não é verdade? Então, o que ocorre? Todo dinheiro gasto com o ser humano, com o desenvolvimento do ser humano, não é gasto, é dinheiro investido, né? E os resultados, eles chegam logo depois. Nós temos observado isso em São Carlos, porque realmente há uma carência muito grande de atividades culturais, porque mesmo assim, os jovens, eles se reúnem. Antes se reuniam lá na Praça Coronel Salles, agora estão se reunindo ali na Praça Santa Cruz. Isso não é um chamado, um clamor deles? Não, faz alguma coisa pela gente. É verdade, é verdade. E a gente precisa escutar o chamado clamor rouco das ruas. Não é isso? Outro assunto que tem também martelado a cabeça nesses últimos dias aqui em São Carlos, com relação aos pontos de cultura. Sim. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre esses pontos de cultura. Olha, a ideia dos pontos de cultura é uma ideia muito interessante. Agora, o que nós precisamos equacionar é o seguinte: eu tenho um convênio assinado com o Ministério da Cultura no ano de 2010. Eu tenho convênios da Prefeitura com os pontos de cultura que começaram a vigorar no início de 2012, há um espaço de 2 anos. Do ponto de vista jurídico, nós estamos com alguns problemas. Por exemplo, nós temos o problema de que tem ponto de cultura que não tinha 2 anos de existência por ocasião do acordo firmado com o MINC. Ele tem que ser vinculado a uma ONG. Exato. E a ONG, para poder fazer vínculos, ela precisa de 2 anos de existência, no mínimo. Então, aí nós temos aí um problema jurídico. Do ponto de vista da Coordenadoria de Cultura, nós temos uma outra questão. Os recursos da coordenadoria, eles são muito escassos. Nós tivemos, e nada contra, muito pelo contrário, nós tivemos um esforço que redundou na ação de 3 mil cirurgias eletivas. Isso, os vereadores, eles houveram por bem retirar 20% de várias secretarias. Quando a secretaria é grande, tirar 20% é tirar 20%. A coordenadoria de cultura, quando você tira 20%, você arrancou 60%. Eu explico. Porque metade dos nossos recursos é salário. E salário eu não posso tirar 20%. Outra parte grande dos nossos recursos é para fazer manutenção do teatro. Tá certo? Então, o que que aconteceu? A quantidade de recursos caiu bastante. Mesmo reconhecendo que pontos de cultura têm atividade meritória em algumas ações culturais, existe, por exemplo, atividades que a coordenadoria pode assumir, que é de produção cultural, encontrar o grupo, por isso a necessidade do recenseamento, encontrar um grupo e empoderar esse grupo, né? Então, essas atividades, eu preciso de ajuda, eu preciso da ajuda dos pontos de cultura, mas eu não tenho recursos. Tá certo? Então, eu estou fazendo uma escolha, eu estou cortando na carne, né? E cá entre nós, né? A realidade é a seguinte, o cobertor é muito curto e eu tenho que fazer algumas escolhas. Eu as faço e assumo. Infelizmente, nosso tempo tá se acabando, mas fica aqui o convite para que você volte. Nós temos muito o que conversar ainda sobre cultura, espero contar com a sua presença novamente. Tá? Olha, fiquei fã. Freguês, eu imagino que ficarei também. Ótimo. Quero agradecer também a presença aqui do professor Maurício, do professor Clésio, que são amigos, né, que participam aqui comigo aqui. O professor Toninho, né? Até agora não me nomeei. E a gente leva esse projeto já há alguns anos e nós estamos muito satisfeitos com ele, né, Maurício? Já, só que na Rádio Fiscal já estamos no quarto ano. É isso, amigos. E espero que vocês estejam conosco novamente no próximo sábado, às 13 horas. E quero agradecer também os trabalhos técnicos do Eduardo Martins, né? E estejam conosco no próximo sábado, às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscal 95,3. Escute diferente. Ensino Básico em Revista.